resolvi me mandar. Cansado de tudo, saí do ar. Caí na estrada, a estrada do mar. Milhares de estrelas pra me guiar. O vento bom ajudava e a lua era cheia. Aquela luz prateada brilhava serena. Uma estrela cadente caiu nos meus olhos. Só tive um desejo, seguir meu destino. Na terra tudo na mesma, e eu na minha. Coração mais tranquilo, eu sempre na minha. Olhei para o leste, o sol já nascia. Surgiu uma ilha no meu caminho. Eu cheio de vida, cheio de vida. Eu cheio de vida. Eu cheio de vida, cheio de vida. Eu cheio de vida. Peguei carona na onda, cheguei devagar. Beleza e mistério por todo lugar. A ilha brilhava na luz da manhã. Um vento zunia com o cheiro da alma. Uma ave estranha de voo alucinante pousou no meu ombro, me olhou um instante. Na ponta do bico trazia um presente, jogou na minha boca uma semente brilhante. Aquele bico afiado virou boca macia, beijou minha língua, uma energia benigna. Voei pelos ares, as cores mudaram. Surgiu uma voz de um encanto perdido. A voz misteriosa, no fundo da ave, a voz repetia: seja bem-vindo, menino, aqui é teu destino. Feliz de quem vence a mesmice da vida. Revela um tesouro debaixo do sonho. Todos trazemos escondido. Eu cheio de vida, eu cheio de vida.